Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. Prevenção do cancro da mama é o nome da conferência que se realiza no próximo dia 28 de outubro na Sociedade Filarmónica Democrática Timbre Seixalense para comemorar o Dia Nacional da Prevenção do Cancro da Mama, que se assinala a 30 de outubro. É mais uma edição de Espaços e Contextos da Saúde, promovida pelo projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Para falar sobre este debate, temos hoje em estúdio Sofia Loção, do Gabinete Seixal Saudável. Sofia, começo por perguntar como é que surge esta iniciativa. Nós iniciámos este ciclo de debates há cerca de 2 anos atrás, em setembro de 2009. Com os encontros, nós pretendemos fomentar a discussão entre as instituições parceiras do projeto Seixal Saudável e a própria comunidade sobre temas relacionados com a saúde e com o bem-estar das pessoas. Até agora, já abordámos vários temas, começámos com a saúde da mulher, a saúde da criança, a saúde do idoso, sendo que o próximo será sobre prevenção do cancro da mama. E porquê abordar agora a prevenção do cancro da mama? Em primeiro lugar, porque este é o cancro mais comum nas mulheres. Em segundo lugar, e apesar da medicina já ter resposta para a maior parte das mulheres a quem é detectada a doença, o que acontece é que muitos cancros são diagnosticados tarde ou então não recebem o tratamento ideal, o que faz com que ainda haja 1000 mulheres por ano a falecer por cancro da mama desnecessariamente. Por isso é que nós achamos importante insistir na prevenção, porque se o cancro da mama for detectado precocemente, tem solução em 90% dos casos. E que especialistas é que vão estar presentes neste encontro e de que temas é que vão falar? A abertura e o encerramento do encontro serão feitos pela senhora vereadora Coralia Loureiro, da Câmara Municipal do Seixal. Para a moderação, contamos contigo, Sandra Brezinho, jornalista. E na primeira parte, vamos ter a diretora clínica do Hospital Garcia Dorta, a doutora Ana França, cuja intervenção irá incidir sobretudo sobre a importância da prevenção e da detecção precoce. Vamos ter ainda a presidente do Conselho Clínico do Agrupamento de Centros de Saúde dos Conselhos de Seixal e de Sesimbra, a doutora Maria da Luz Pereira, que irá falar sobre o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido a nível local no âmbito da vigilância da saúde da mulher. Na segunda parte do encontro, vamos ter mais 3 intervenientes. A presidente do Conselho Científico do Mama Help, que é um centro de apoio a doentes com cancro da mama, que irá falar exatamente sobre o centro e as suas valências, e que é um centro não só dirigido a doentes com cancro da mama, sejam homens ou mulheres, mas também aos seus familiares e amigos. Vamos ter também a presidente da Associação Laço, a doutora Lina Archibald, que vai responder a algumas perguntas que muitas vezes surgem aos doentes. O que é que eu faço agora? Onde é que eu me devo dirigir? E depois vamos terminar com a doutora Manuela Matias, que faz parte do movimento Rosa Esperança, que é uma mulher que venceu a doença e que vai partilhar connosco um pouco do seu percurso, portanto, desde o diagnóstico ao tratamento. Quem é que deve participar ou quem é que o Gabinete Seixal Saudável sugere que participe neste encontro? É importante que as mulheres se mobilizem para participar ou também se sugere a presença de homens? Homens e mulheres. Portanto, o encontro está aberto a toda a comunidade e não nos podemos esquecer. Portanto, a doença é mais comum entre as mulheres, mas quando afeta a mulher também acaba por envolver a família. Homens, filhos, portanto, o encontro deve ser participado por toda a gente, não só por mulheres. E quando e onde é que se vai realizar? O encontro vai ter lugar no dia 28 de outubro, uma sexta-feira, da parte da tarde, começa às 14h30 e, portanto, está previsto terminar às 18h, e vai decorrer na Sociedade Filarmónica Democrática Timbre Seixalense, ali no Seixal mesmo, junto ao Rio. É preciso fazer a inscrição? Sim, a inscrição é gratuita. Os ouvintes podem inscrever-se através do e-mail seixal.saudável@cm-seixal.pt. Eu repito, seixal.saudável@cm-seixal.pt ou então através do site da Câmara do Seixal, portanto www.cm-seixal.pt ou ainda através do fax com o número 21-227-6701. 21-227-6701. Estão então abertas as inscrições para participar no próximo dia 28 de outubro no debate Prevenção do Câncer da Mama na Sociedade Filarmónica Democrática Timbre Seixalense. O Seixal Saudável regressa na próxima semana para falar sobre a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.